A natureza se mostrou tão sábia quando criou você, mulher, colocando em nossas vidas um ser com grande sabedoria, sendo capaz de transformar o mundo somente com um simples toque suave do seu pensamento. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizá-la, não somente por esse dia, mas por ser essa mulher de coragem, perseverança e trazer consigo a chave para abrir a porta da esperança nos corações que buscam uma palavra amiga. Você, amiga, é merecedora de grandes conquistas. Com certeza, Deus já colocou no seu caminho somente rosas, exalando o perfume da prosperidade e realizações de todos os seus ideais. Parabéns por esse dia dedicado a você.